174, solo 03, livrando à direita, táxi via Alfa Quilo, Pátio 3, e após ingressa para o Pátio 1, no gate 4. Ativo, táxi via Alfa Quilo, Pátio 3, solo Pátio 1, para o 4, voo 17, no carro. 3891 90 090 graus 08 mais, livre pouso, pistão 0. Leiro pouso 90, 3890. Torre, boa noite, Abjet 5899. Abjet 5899, mantém aproximação, guarde pista livre. Guarda 99. Estabilizou 4148. Sente azul 4148. Completa final ILS, agora transferência de comunicações. 899, mantém aproximação e aguarde pista livre. Guarda. São 3891, solo 05, livrando à direita, vai dar passagem ao tráfego da Gol no táxi, prossegue via Quilo, Pátio 3 e posição 8 no Pátio 1. Quilo, Pátio 3, posição 8, Pátio 1, tá 3891. Jet 5899, vento 100 graus com 06 nós, e livre pouso, pistão no zero. Livre pouso 5899. 1805, confirme se após a passagem do tráfego na curta final tem condições de alinhar e manter, se iniciar assim que tiver pista livre. Afirmo, 1805. Após a passagem do WebJet na curta final, ali mantém aguardando pista livre para iniciar o 1805. Gente, faz o velho zero, se alinha e mantém 1-0, voo 0. Salvador, muito boa noite, voo 330. Desce o 150 na chegada a Mari, com informação Bravo. Boa noite, voo 1330, identifique, chegada a Mari, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0-4. Pode confirmar 2.000 pés, o ajuste no 0-4, para o voo 1330. Afirmo, 2.000. 2.000, com ajuste no 0-4. Foram 3.3.0, identifica. Azul 4.1.4.8, passa no Duna. Chama agora a torre 18.6, tem um bom pouso. 18.6, boa noite. Torre, boa noite, 4.1.4.8 da Azul. Tá 9 milhas a cabeceira, estabilizado. Azul 4148, mantém aproximação, aguarde pista livre. O tráfego agora pousou e o gol que vai iniciar assim que esse tráfego liberar a pista. Gente. Jet 5899, solo 07, livrando a direita, táxi via Alfa e Quilo para o Pátio 3. Para a direita via Alfa e Quilo, Pátio 3, Jet 5899. Jet 05, livre decolagem, vento 1-0 graus, 08 nós. 1-0 decolagem, 1-0, voo 1-0. 00 graus, 08 nós, livre pouso, pistola 0. Livre pouso, 4148, abaixar travado. Gol no 805, decola 09, controle 119, decimal 8, bom dia. Bom dia, graças, trocando 98, gol no 805. Controle Salvador, boa noite, gol. 1805 passando, 1500 subindo. Boa noite, gol 1805, contato radar, subo para o nível 370. Subindo 370, gol 1805. Quatro um quatro oito, solos 1-1, livrando a direita, táxi via Alfa, quilo pátio 3, e após o ingresso no pátio 1, ponte 1. Alfa, quilo, pátio 3, ingresso pátio 1, ponte 1, azul 4143. Gol no 805, chama agora o centro Recife, frequência 126.85 e alterna 133.65. 2685 no 3365, boa noite. Gol no 330, livre ILS, desça para 2000 e forma estabilizado. Na descida para 2000 pés, ajustando 014, nível LS, foram 330. Torre Belém, muito boa noite. Trip 53107, autorização para Belém, ciente da Bravo. Trip 53107, pronto para cópia? Afirmativo, na sua escuta, 5317. Trip 5317 para Belém, nível 380 autorizado, via Pernambuco 41. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Trova. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5431, trip 5317. Autorizado Belém, nível 380, via Upper Zulu 41, decolada 1-0, com curva à esquerda, saída Momo, transição Trova. Controle 1-19-8, aciona 5431, trip 5317. Trip 5317 correto, filme pronto para inspecionamento. Câmara pronto para o estacionamento, 5317. Solo, torre 4148. Prossiga. Ponte 1. Afirmativo, ponte 1. É, ponte 1 é o gate 1? Afirmativo, gate 1, pátio 1. Gente. Controle Salvador, Webjet 5809, boa noite. Boa noite, Web 5809, identifique, chegada a mão, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.04. 3.014, 5809, poderia voar da presente Duna? Pesada pro de Duna. Duna, 3.000 pés, obrigado. Aracaju. Pronto, cópia, voo no 714. Pronto. Voo no 714 para Aracaju, autorizado nível 230, decolagem pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Pulca, Jamo, Papajamo direto Aracaju. Controle Salvador 1-19-8, aciona 5430, voo no 714. Autorizado Aracaju nível 230. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pucca. Pucca, Jamo, Jamo direto da Caju. Controle 698, transponde 5430. Correto, chame para o estacionamento, gol no 714. Central, no 714. Salvador, Papatamos, Hotel Golf, boa noite. Centro da Romeu. Boa noite, Whisky, Hotel Golf, identifique, desça para o 050 na proa de Itape para chegar na Mari. Para o 050 na proa de Itape. Golf. 7 autorizado, chame para o táxi. Chamarei para o táxi, 35317. estabilizado no curso do localizador, voo 330. Voo no 330, chama agora a torre 186 até o meu posto. 186, boa noite, bom trabalho, boa semana. Okay. Web 5809, livre ILS, desça para 2000, informe estabilizado na final. 2000, reporte estabilizado 5809. Oi, Salvador, boa noite, voo 1330. Boa noite, voo no 330, livre pouso, pistão no zero. Vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão no zero, voo no 330. Mínima de 250 nós, se possível. Aumentando. Certo. Boa noite, é 3520, identifique, chega da mar e desça para o 060. Bom, 330, solo aos 24. Livrando à direita, prossegue via Alfa Quilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Alfa Quilo, pátio 3. Aguardo autorização para ingresso parte 1, ou 1330. Tripe 5317, com 79 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alterna Santarém, pronto para o táxi. Tripe 5317, táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 14. Torre 186, até o meu posto. 186, obrigado. Whisky Hotel Golf, desça para 2.000 pés, 1.0.4, livre da restrição vertical em TAP. E pode ser a redução de velocidade, muito grato pela colaboração. Ok, desça para 2014, está livre da restrição em TAP, Golf. Motor Salvador, boa noite. Segundo gol no 896, informação Bravo, cruzando 220 para 170. Ou no 896, boa noite, identifique. Chegada Mari, desça para o 060. Desce boa, autorizado 060, ou 896. O 3520 está reautorizado 3.000 pés, o ajuste no 04. 3.000 pés com 1.014, no 5807, 5809? 1004. Grato. 1330, prossegue para o gate 3, no pátio 1. Pátio 1, gate 3, 1330. Muito obrigado. Boa noite, Azul 4178. Identifique, chegada Mari, desça para o 070. 070, 4178. No ponto de espera da 10, pronto. Trip 5317 visual com tráfego na final. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali mantém trip 5317. Após a passagem do tráfego, ali mantém na 105317. Livre LS pro Golf. Afirma, livre LS. Contato no Duna, Whisky, Hotel Golf. Contato, tá 12 milhas agora. Salvador, 1704 no 4, para o posto de autorizado, chame para o táxi, voo no 714. Está para o táxi, voo no 714. 2 em Salvador, Tan 3, 2 em 3, autorização mental, informação ativa. A mensagem recebida com intensidade 1, não foi compreendido. Salvador UTAN 3226 solicitando autorização Natal, sente informação ativa, confirma como recebe agora? Agora intensidade 5, aguarde cópia, UTAN 3226. Obrigado, aguardando a cópia, tem a saída prevista? Pucas e Par. Pucas e Par, obrigado. Objeto 5809, solo aos 30, livrando à direita, táxi Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. Trip 5317, livre decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado decolagem, Delta 0, trip 5317. Então 3226, cópia. Cópia TAN 3226, prossiga. TAN 3226 para Natal, nível 370 autorizado, via Pêrdulo 10. Decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transição ZIPAR, controle Salvador 119.8, aciona 5435, TAN 3226. 370 Natal, via Pêrdulo 10, decola da 10 com curva à esquerda na saída PUCA, transição ZIPAR. Controle 119.8, transponder 5435 para o TAN 3226. TAN 3226, correto, time pronto para pushback acionamento. Já estamos prontos para o push acionamento no 07. No 7, ciente, só autorizado, time para o táxi, TAN 3226. Chamará para o táxi, TAN 3226. Trip 5317, decola os 32, controle 119.8, bom dia. 3198, obrigada, bom dia. Trip 5317. Completando a chamada torre, andou 1186. Tô de boa, boa noite. Controle Trip 5317, bom dia. Bom dia, Trip 5317, contato radar na decolagem, suba restrito.